Aí, é pra afirmar, ASD, amantes do som, discriminados, revolucionários no ar, e o negro robô e louco remador. Formando os versos em rimas, poesias, protestos. O tema aqui, mano, é revolução. Então, muita atenção. Interagir com o mundo, sinceramente, não dá. O que está errado e a solução onde está? É o imperialismo desfreado, é a globalização do outro lado. É a cobiça, inveja e ambição. Está faltando amor, muito amor nos corações. Esse país só vem de violência, distúrbio, alienação e decência. Onde o grande autor não consegue apoio pra escrever o livro, mas uma letra violenta que só fala sacanagem vende milhões de discos. Fado disso tudo, mano, se interessa a ler. Você mais radical, quebra a TV. Todo trampo é digno, mas não somos animais. Passemos caçados, tipo escravo, fugindo do capataz. Não valorizado, super-homem, muito menos Capitão América. Lixo americano, bando de... Rap não é moda, por favor não confunda. A solução é paz, é estilo de vida. Talvez uma religião sem líderes, sem limites. Se estou errado, por favor me omitem. Hip hop não é modismo, não é espelho, não é vitrine pra você ficar famoso. E muito menos música pra iludir o povo. Mas está aí para ajudar, mostrar uma solução. Talvez apontar uma direção. Não para o sistema cruel, que nos deixa sempre com o gosto do fel. Sim pra humildade e pra força de vontade. Sim para os guerreiros da nossa comunidade. Não para o trabalho escravo, não ao FMI que faz nossos governantes de otários. Não, irmãos, para os míseros salários. Não para os canalhas de fadas, sim para os caras como Zubi Che Guevara. Não para a parte podre, os políticos façantes, que enganam o povo e roubam a dor de sangue. Sim para o maior, o grande Jesus, que lutou, deu exemplo e do mundo é a luz. Não para a televisão, que manipula e aliena com sua falsa pregação. Pode vir o que vier, ei, não vou desistir, não vou perder tempo vendo Bob e subir. Eu sei que o rap é compromisso, nunca ficou pra trás. Não paro e não desisto enquanto não houver paz. Eu sei que o rap é compromisso, nunca ficou pra trás. Não paro, não desisto enquanto não houver paz. Estamos fortes, sistema não vou desistir. Estamos firmes, sociedade quer nos ferir. Não olham, não ajudam, a gente daqui. Burguesia covarde quer nos destruir. Estamos fortes, sistema não vou desistir. Estamos firmes, sociedade quer nos ferir. Não olham, não ajudam, a gente daqui. Burguesia covarde quer nos destruir. O lado B, a nova escola, sem demagogia. Que luta pela periferia agora está no ar. Cê queria atrasar, menos pra somar. Lembrando que rap é protestos, rimas, conscientização. É resgate, é paz, união, um sentimento que não tem explicação. Temos ideal a ser cumprido, poder para o pobre. Refeito e relido, direitos iguais à classe pobre. E acabar de vez com os fascistas, os nobres. O sonho distante, um pouco embaçado. Mas como ele é, também sou agapo do aço. Você me discrimina, não sabe nem quem eu sou. Critica minhas letras por causa de alguns que errou. Mas o rap hoje mudou sua cara. Rap politizado, consciente na parada. Alguns insistem em atrapalhar. O argumento ultrapassado só quer piorar. Vamos mudar, vamos raciocinar. Chega de discriminar. Outro dia eu vi a cena, acabou uma estrutura. A pessoa humilha outra na mal cara dura. Diferenças sociais, fator de oportunidade. Não seja, mano, não seja mais um covarde. A ponto de pisar em cima de um mendigo. Olha, pode acontecer com você ou comigo. A situação do Brasil que deixou ele assim, sofrendo nas ruas com um triste fim. Talvez pior que o do índio Galdino, que morreu queimado pelo filho do rico. Será que eles estão presos? Faculdade de direito? Eu só sei que aquele que roubou pra comer vai morfar na cadeia até morrer. Então, é aonde eu paro e fico a refletir. E peço pra Jesus olhar por isso aqui, porque está difícil. Mas eu não desisto, enquanto não morrer, eu insisto. E assisto esse filme que não tem mais fim. Pobre só sofre, mas não ria de mim. Porque eu vou lutar, procurar ser forte. Enquanto não morrer, caminharei no vale da morte. Que a periferia é sofrimento eterno. Mas Jesus está voltando, mano, eu falo sério. Falo isso por ver o povo se destruindo. A cabreiragem, a maldade, ao invés de invadindo o coração de quase todos desse mundo cão. Eu peço paz, é oração. Estamos fortes, sistema não vou desistir. Estamos firmes, sociedade quer nos ferir. Não olham, não ajudam, a gente daqui. Burguesia covarde quer nos destruir. Estamos fortes, sistema não vou desistir. Estamos firmes, sociedade quer nos ferir. Não olham, não ajudam, a gente daqui. Burguesia covarde quer nos destruir. Sem enganação, aqui sangue bom, o papo é sério. Revolução através das palavras é a nossa cara. A SD, mente engatilhada, tomando de assalto a sua consciência. A voz não é perfeita, mas se liga na letra. Rebeldia de verdade, de dentro da comunidade. Ecoa o grito por liberdade que se espalha pelos quatro cantos da cidade. Para atingir o objetivo, já falei, vou repetir, compromisso. Conhecimento é uma arma essencial nessa batalha. Aqui quem fala é mais um filho da periferia, que também sofre dia a dia com as covardias impostas pela minoria. A rima reflete a ideologia firmada na mudança, esperanças de melhores dias, não pelas urnas. A força está no povo nas ruas, pode acreditar. A coletividade é a chave que abre as portas dessa sociedade. Chega de ver a fome antecipar o fim de mais uma vida. De ver o pai de família na birosca da esquina se perder entre um vale outro. Mundo louco, dinheiro no bolso é para poucos. Jogo macabro, o atalho já levou muitos para o buraco. Eu tô ligado, mas não iremos desistir da revolução. Comunidade pobre, cuide com esses irmãos. Nunca desista de lutar pelo seu ideal. Como os verdadeiros guerreiros do RAP Nacional. Humildade, paz, sabedoria e união. A nova escola, novo conceito. Então, estamos fortes, sistema não vou desistir. Estamos firmes, sociedade quer nos ferir. Não olham, não ajudam, a gente daqui. Burguesia covarde quer nos destruir. Estamos fortes, sistema não vou desistir. Estamos firmes, sociedade quer nos ferir. Não olham, não ajudam, a gente daqui. Burguesia covarde quer nos destruir.